cultura. 100% Colossinense, 100% você. ZYJ292, 1520 kHz. Rádio Cultura Palocinense Limitada. Rua 1º de Maio, 694, Centro. Palocina, Paraná. Forma rádio. Informação. Música. Entretenimento. Cultura. A Rádio da Família. No seu dia, com a mensagem de fé e alegria do padre Ezequiel Dalpozo, oferecendo arte e flores, flores para todos os momentos. Avenida Independência, 1474, Centro. Fone 99980-0654. IP Trombone, autopeças e centros de reparação automotivo. Avenida Presidente Kennedy, 2530. Fone 3649-7575. WhatsApp 99976-2669. Primeiro lugar no seu coração. Rádio Cultura informa a hora certa. 5:06. Continue bem informado. Aqui na Cultura. Peraí, galçada. Aqui quem vos fala é o Baitaco. E tem um recado bueno pra você. Atenção aí, ó. Se tudo que tu for meter faz mal, digestão demorada, boca amarga, queimação, gordura no fígado, agora chegou a solução do mundo. Amargolina, 100% natural. E essa é feita com erva selecionada, direto da Amazônia. Não aceite imitação. Amargolina é a solução. Vem aí, mais um programa sucesso. João de Barro. Acorda o Brasil aí, ô. O programa do João de Barro está começando. O João de Barro é perfeito. Agora é só alegria no seu rádio. É quando a gente pode falar, tem um programa. É, mas que programa? Programa do quê? Ah, eu ajudo a fazer o programa lá da rádio. Aí é legal, hein? Aí é legal, que esse programa aqui não é meu programa. Apesar que o nome do programa é Programa do João de Barro, mas não é meu programa. É o programa de todos nós aqui, né? É da turminha toda aqui da rádio, dos patrões, logicamente, né? Para aqueles que deixam a gente falar aqui na rádio deles, né? Mas também é do povo todo. O pessoal, a nossa turminha da madrugada, que eu falo tanto aqui, é o nosso programa. Isso mesmo, então, vem todo mundo pra cá, que o nosso programa está no ar, certo, minha gente? Olha lá, 5 horas e 11 minutos. Manhã de terça-feira. Pois é, terça-feira. Você viu como é que vai a semana? Rapaz do céu, na hora que a gente acha que tá vindo, já tá indo e daqui a pouco já tá acabando também, né? Terça-feira, 10 de agosto de 2021. Já estamos deixando 222 dias para trás. Tem 143 dias para chegar ao final do ano, tá? 143 dias, passa que a gente nem vê direito, né? E eu tô vendo aqui que hoje é um dia importante, hoje é dia do biodiesel. Ó, tem que falar para você, você fala pros seus filhos, netos, os jovens que forem estudar esse tipo de coisa aqui, biodiesel, os combustíveis renováveis, isso aqui é computação e energia solar. Quem for inteligente e sabido nessas áreas, isso daqui é o que vai ser o futuro do mundo. Do mundo. Quem dominar esses assuntos aqui vai ter emprego e vai ganhar muito bem. Não adianta mais a pessoa falar, porque o meu sonho é ser radialista, meu sonho é ser mecânico de caminhão, meu sonho é isso e aquilo, ó. Ou vai pro lado da agricultura, se formar lá um engenheiro agrônomo, né? Ou então vai trabalhar desenvolvendo combustíveis renováveis, que é isso que eu acabei de falar. Ou se intera sobre informática, computadores, internet, tá? É isso daí. Isso daí são profissões do futuro. É energia solar. Energia solar, tá? Esse tipo de coisa. E, logicamente, as profissões que nunca acabam, que é a medicina, ser médico e tudo mais, né? Não adianta, mas tem que analisar bem, que tem profissão aí que tá morrendo, tá? Tem profissões que, ao longo da história, vão morrendo. Eu mesmo já vi de duas profissões que morreram, não existem mais. Eu era lixador e aplicador de quinté no chão aí das construções. Acabou essa produção. Quer dizer, na verdade era o meu pai que era, né? E eu ajudei ele por um tempinho, mas essa produção acabou. E eu trabalhei em gráfica, na tipografia, uma música dele em maio. Eu tinha certeza que tinha tocado a música dele sábado agora. Que ontem que foi segunda, não deu tempo, né? Mas 3 meses, né? Ô Milton, mas você percebeu alguma coisa aí? Você não falou o nome da música, Vivente. Agora você entendeu por que a gente não toca sua música? Você não fala o nome da música, como é que nós vai adivinhar? Esse meu amigo Milton. Santista, velho. Você não fala o nome da música, daí não tem como a gente adivinhar, né? Vai 3 meses que você pede música, mas não fala o modo da música. Então, bom, isso é o que, DJ? Isso é uma barbaridade, né? Pronto, já temos o nome da música. Ô, Milton, um abraço, meu irmão. Nós, o Mira, dormia toda. O Milton tá mandando aí um bom dia com fé e alegria pra todos nós. E a gente conversa hoje com uma música que é muito boa. É essa daqui, ó. César e Paulinho cantando Barbaridade 519. Bom dia.